A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lagares da Beira comemorou ontem, dia 5, o 70º aniversário. Uma data que ficou marcada pela inauguração da remodelação e ampliação do quartel e também a inauguração de um veículo de comando e de comunicação. Em dia de festa para a Corporação Lagarense, sobressaiu a aposta da direção na melhoria das condições ao dispor do Corpo de Bombeiros e que representam o virar de página na vida da Associação Humanitária, que deixa assim para trás um período negro no que respeita às contas herdadas da anterior direção. O investimento na remodelação e quartel, destaque para os espaços das camaradas, balneários e central, assim como de construção de um novo parque para viaturas, foi na ordem dos 284 mil euros, financiados em 85% pelo POVT e os restantes 15% pelo município. Já o veículo que foi inaugurado está ao dispor da região e tem um custo associado de 40 mil euros. Um novo fôlego que a atual direção, liderada por António Gonçalves, justifica em nome do Corpo Ativo. Portanto, só dar as melhores condições de móvel, melhorar o equipamento da central, já estamos a preparar para o futuro. Dar mais equipamento de proteção individual. Temos uma luta difícil, Sr. Comandante, que até à próxima quarta-feira temos que fechar para se enviar para a NPC. Temos que ter um BFCI novo. Deixar de prejudicar os bombeiros mais uma vez, chega, fico por aqui. Essa luta é importantíssima para todos os bombeiros, tendo por aquilo que outros em 2011, tendo um cargo atribuído pela RPC, não quiseram ter trabalho de fazer concurso. Não sei se teremos segunda oportunidade, mas vamos lutar por ela. Os operacionais, voluntários e profissionais desta casa merecem melhores condições de trabalho. É uma exigência para todos nós. A nossa postura irá continuar a ser sempre a mesma. Rigor, contas enviadas para todas as entidades e semestralmente para a Câmara Municipal. Não sei, Sr. Presidente, se haverá muitas associações para isso. Em dia de aniversário, António Pinto, comandante da corporação, aproveitou a presença dos mais altos dirigentes nacionais dos bombeiros para se queixar das dificuldades sentidas no processo de formação e ascensão na carreira de bombeiro. Em particular, criticou a Escola Nacional de Bombeiros. Com alguma mágoa, digo que me parece que não, ainda no distrito, o distrito de Coimbra, que é um distrito exemplar em tudo, mas parece que na formação há duas carreiras, ou seja, a primeira classe e a segunda classe no distrito, e eu penso que nós aqui de cima, entre aspas, não podemos estar a pagar, porque estamos tão longe. Porque eu percebo, pelo menos ouvi, que os bombeiros, os quatro bombeiros da periferia de Coimbra e da zona de praia não têm esse problema. Eu vou-vos dizer, eu tenho bombeiros que depois foram promovidos na primeira classe e eu ando há um ano a suplicar por formação. Mas é mesmo a suplicar. Peço desculpa em relação à Escola Nacional de Bombeiros. Eu penso que a Escola Nacional tem muito, mas de bombeiros não tem nada. Sempre próximo da Corporação Lagarense, o presidente da Liga de Bombeiros Portugueses, Jaime Soares, disse que se escreve com letras de ouro a história da associação e do concelho. Sobre as queixas do comandante, mostrou-se disponível para analisar as suas preocupações. Que escrevem-se hoje com letras de ouro a história desta prestimosa instituição, mas não só da prestimosa instituição, que é do próprio município de Oliveira do Hospital. Não tenho dúvidas nenhuma. O que se passa dentro do espaço geográfico do município e da importância e da relevância que tem o que se diz respeito em Lagares da Beira, tem que marcar indelevelmente a história do município, do seu povo, das suas gentes, dos oliveirenses na sua globalidade. Porque estas mulheres e estes homens sabem bem daquilo que vão fazer. Estão devidamente preparados com formação adequada. Quando às vezes não se elabora como o senhor comandante quer, e com certeza com as razões que ele assiste, nem todas, porque eu não podia permitir, sendo a Escola Nacional de Bombeiros, propriedade da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Autoridade Nacional de Proteção Civil, ninguém acredita que o Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses alguma vez permitisse que fossem feitas ou desenvolvidas situações que não estivessem dentro daquilo que são as responsabilidades dessa escola e daquilo que são as necessidades dos bombeiros portugueses. José Carlos Alexandrino, Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital, enalteceu o trabalho de modernização levado a cabo pela direção da Associação Humanitária e diante de uma corporação que se soube reerguer, o autarca diz esperar que não se repitam os erros do passado. Neste dia de aniversário, não posso deixar de enaltecer todo um processo de modernização que tem acontecido nesta instituição, através desta direção, presidida pelo Sr. António Maceira Gonçalves, e deixe-me acrescentar, meu amigo, pelo trabalho, pela aposta que tem feito na formação, mas sobretudo também nos elevados investimentos em aquisição de equipamento e proteção individual para melhorar as condições de segurança de todos os homens e mulheres que vestem a farda desta prestigiada associação. Exemplo disso é hoje a inauguração da ampliação e a remodelação deste quartel que hoje inauguramos. É desta forma, com a conjugação de esforços entre instituições, que melhoramos a capacidade operacional deste corpo de bombeiros. E por isso estas obras que tiveram e foram cofinanciadas pelo POVT, esse elogio, por quanto foi preciso, batemos à porta do Dr. João Almeida e ele respondeu positivamente. No passado, os erros só se devem, ou nos servem, sobretudo, para que eles não tornem a ser cometidos. E por isso eu espero que nunca mais se tornem a repetir os erros do passado, do que se passou em Lagares da Beira e, sobretudo, nesta associação. Na festa comemorativa do 70º aniversário, houve lugar para as habituais promoções e condecorações. Entre os crachás de ouro atribuídos pela Liga de Bombeiros Portugueses, destaque para a distinção feita a Amadeu Gonçalves Cura, atual presidente da Assembleia Geral da Associação Humanitária. Foi ainda atribuído o prémio Manuel Gouveia Serra, o bombeiro do ano André Filipe Abreu, um prémio atribuído pelo município no dia de aniversário do bombeiro, que não hesitou em entregar ao comandante o cheque de 750 euros para a aquisição de equipamento necessário ao corpo ativo.